Boa tarde para todos. Eu sei que eu já falei isso, mas é necessário falar de novo, porque existe uma quantidade grande de pessoas neste planeta que não vão ver todos os vídeos que se passam aqui. Vai ter gente que só vai ver esse, vai ter gente que só vai ver um outro, vai ter gente que vai ver só dois, vai ter gente que vai ver só três, mas não importa. Vendo um vídeo, mesmo que não seja visto todo o vídeo, a informação que foi absorvida entrou no espírito. E depois que a informação entra, ela não sai mais. Portanto, algumas coisas que às vezes são repetidas para aqueles que já ouviram, mas será novo para aqueles que nunca ouviram. Então, meus irmãos, vamos pensar nos nossos irmãos, não só na gente. Tudo bem? É necessário que se entenda que esta palestra, ela é canalizada. Então, tem dois homens falando, o Pedro e o Osho. Claro que é o Pedro e o Osho, porque eu uso o corpo do Pedro, eu uso a voz do Pedro, eu uso a matéria do Pedro. Mas são espíritos diferentes. O Pedro é um, o Osho é outro. O Pedro tem algo em comum comigo, o temperamento. O Osho tem o temperamento forte e o Pedro também tem. Pelo espírito dele ser um guerreiro da luz, um filho de Ogum, vai atrapalhar de novo. Dá um jeito nisso, porque nós não podemos ficar prestando atenção nisso, porque nós temos que prestar atenção no que será dito. Então, quem está falando sempre é o Osho. Se houver uma troca, se vier um outro espírito para canalizar, vocês perceberão a mudança, porque nós podemos não avisar. Porque já aconteceu palestras aqui em que no título do vídeo estava escrito canalização com Osho ou canalização com Akhenaton e se revezaram mais dois ou três espíritos e ninguém percebeu. Portanto, o título canalização com Osho ou canalização com Akhenaton em muitas situações é um mero detalhe. Agora está Osho. É necessário que todos os médiums que estão aqui, estão todos ouvindo? Sabrina, todos. Existe um cronograma na espiritualidade que já foi feito antes de todos aqui reencarnarem. E é claro, agora as coisas aqui estão mais organizadas, não estão? As palestras e tudo mais. Sim. Aquele que estiver em conexão com Deus receberá o incômodo no chakra cardíaco de que a reunião tem que acabar ou tem que continuar. Mas cuidado, porque aqueles que não têm tanta conexão com Deus podem sentir o incômodo e achar que o incômodo vem de Deus e não vem. E aí ocorrerá uma grande confusão. Porque os negativos, eles sabem que nós estamos falando isso porque nós trouxemos negativos aqui para ouvir a palestra. Então, os negativos sabem exatamente o defeito e a dificuldade de cada médium, eles sabem exatamente onde atingir para baixar a vibração e se tornar um instrumento das trevas, para atrapalhar o trabalho. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Pedro está em conexão com Deus. Vamos supor que a Cláudia não está. É só um exemplo. O Pedro vai sentir o incômodo de que a palestra tem que continuar, de que o trabalho espiritual tem que continuar, que ele precisa se estender. E a Cláudia vai receber um incômodo que tem que acabar agora, hein? E ela vai dizer, estou sentindo um incômodo muito forte, Pedro, que tem que acabar. E o Pedro vai dizer, não, eu não estou sentindo isso. Eu estou sentindo um incômodo que tem que continuar. Por que tem que acabar? Por que ela está sentindo um incômodo que tem que acabar? Porque ela está em sintonia com os negativos. E os negativos não querem que o que está sendo dito aqui seja dito. Eles não querem. Então, eles vão usar aqueles que estão em sintonia para atrapalhar. Todos os que estão aqui são intocáveis, mas não são mesmo. Não são, não. Se entrar em sintonia com eles, serão pedras de tropeço. Assim como o contrário. Pode ser que seja o contrário. Pode ser que o Pedro sinta incômodo para parar, para acabar. E a Cláudia sinta incômodo para continuar. E o continuar, em muitas situações, não é bom. Está na hora de acabar. Nem toda reunião vai durar 5 horas, 6 horas, 7 horas. Em muitas situações, a reunião aqui vai durar apenas uma hora, uma hora e meia. Portanto, é necessário que os médiuns, por isso que Serafis Bey canalizou com Pedro e disse que será necessário que cada médium enfrente as suas sombras e não fuja delas. Depare com ela e diga: você não manda em mim, o que manda é mais a luz. Você está em mim, mas eu não quero você, eu quero a luz. Tenha consciência de que você tem sombras, que você terá lutas, mas você vai dar muito mais visão e vazão à luz que está dentro de você. É necessário que se entenda isso. Senão as coisas vão se destrambelhar. Ah, vão. E os negativos vão entrar. E nós vamos permitir. E será uma grande bagunça. Agora vai ser mais difícil, porque já está tudo resolvido, né? Já está tudo organizado. Foi necessário. Tudo que foi dito, tudo que foi falado foi necessário. Portanto, fiquem vigilantes e em sintonia com o alto. E o que aconteceu com Pedro essa semana, que eles não sabem, mas a Sabrina sabe e alguns aqui outros sabem, sabe o que foi isso? Nós permitimos. Foi um teste para adquirir ainda mais força. E adivinha só, hein? Reprovamos? Fomos aprovados. Por que eu digo fomos aprovados? Porque eu fui aprovado junto com Pedro. Porque tem algumas coisas que às vezes a gente faz de propósito. Foi necessário. Percebam que quando acabou, ele disse para ela o que ele estava sentindo. Portanto, algumas coisas que foi falada na última palestra, na canalização com ele, comigo, que ele estava com uma blusa preta, que ainda não entrou no canal, mas vai entrar, porque será necessário fazer alguns cortes. Só que o que foi dito foi tudo necessário, mesmo algumas coisas sendo repetidas. Foi necessário. Porque na canalização que eu estou com ele, eu vou repetir isto, ele me segura muitas vezes, como já foi dito. Muitas não, algumas vezes. Não muitas, não vamos exagerar. Ele me segura, porque tem hora que ele para um pouco de falar. Percebam que ele para um pouco de falar. Quando isso aqui acontece, ó, ele está se comunicando comigo. Porque eu coloco uma ideia na mente dele e ele fala: isso aí não está legal, não. Mas existem momentos em que eu coloco a mensagem tão rápido na mente dele que ele não consegue me segurar e a mensagem sai. E aí já foi. Que foi o que nós fizemos na última palestra. Que nós falamos um assunto que ele disse que não queria mais que fosse falado. Mas precisou ser falado. E aqueles que estão mais próximos dele, alguns, não entenderam nada. Segura! Você tem que segurar! O Espírito está sujeito ao profeta. Sim, o Espírito está sujeito ao profeta. Mas existem umas técnicas na canalização que a gente faz de propósito. É uma técnica a qual o profeta não vai conseguir segurar o Espírito. E o Espírito vai falar. Porque o encarnado, o médium encarnado, todos os encarnados, não sabem o que está acontecendo por aí, em outros estados, outras cidades, outros países, não sabe. E aí, algumas coisas que nós falamos aqui, às vezes, parece que está exagerado. Ah, ele está muito grosso, ele está muito incisivo. É. Isso é bom. Não é ruim, não. Isso quer dizer que vocês estão muito bem na reforma íntima, no crescimento, na evolução, estão se tornando anjinhos. Só que os seus irmãos não são como vocês. E eles não estão nem aí para a reforma íntima. Eles não querem saber disso. Eles querem saber da cerveja, da praia, do churrasco, da noitada. Eles querem isso porque os negativos trouxeram bastante entretenimento para eles, bastante entretenimento para a evolução espiritual ficar de lado, para ficarem com as suas mentes ocupadas com entretenimento. Eu não vou dizer que vocês não têm que se divertir. Vocês têm que se divertir, sim. Vocês têm que ir à praia, vocês têm que ir na festa, vocês têm que ir no show, vocês têm que ir no parque, vocês têm que ver um filme. Só que os negativos causaram tudo isso para esse entretenimento todo ser 100% do seu dia e da sua noite. Quando, na verdade, o entretenimento tem hora para ele. Tem hora para o entretenimento, para a recreação. Os negativos fizeram tudo de um jeito para que vocês fiquem só no entretenimento. Para que vocês não estudem, para que vocês não se dediquem a evoluir. Entenderam o que eu disse? Entretenimento é bom, mas não 100% do seu tempo. Então, hoje, no dia de hoje, na reunião de hoje, é necessário que ela se estenda um pouquinho mais. Hoje. Nós temos 52 convidados hoje. Vocês acham que eles vieram com as próprias pernas? Os espíritos vos dirigem. Ah, mas eu não senti nada. Não senti, mas não precisa sentir. Vai ser trazido. Foram trazidos. Foram trazidos. Todos. A casa não é de Deus? Deus traz. A centelha não está dentro de cada um? Deus falou com cada um dos 52 que está aqui. Vocês nem sabem que Deus falou com vocês. Um ou outro até sabe. Né? Um ou outro sabe. É assim. Deus fala com muitos. E as pessoas nem sabem que é o Criador que está falando. Não é Espírito, não. O Criador está dentro de cada um. Fala com todos. E as pessoas nem percebem, nem sentem. Então, não tem mistério nenhum, né? O Criador falar com cada um. Então, tem um cronograma, é necessário que a palestra dure um determinado tempo. E ela vai durar um determinado tempo. Aquele que quiser ver até o final, vai ver. Aquele que vai ver só 5 minutos, vai ver 5 minutos. Aquele que não quiser ver nada, não vai ver nada. Não tem problema, na próxima encarnação vai ver, ou quando desencarnar, que a gente vai mostrar. Né? Lembra do foi avisado lá e você disse que não queria, nem perco meu tempo com isso? Mostra. Ou numa próxima encarnação, ou daqui a 10, daqui a 20, não tem problema, o Criador não tem pressa. Ele não tem pressa. Mas aqueles que sabem que ele não tem pressa, mas mesmo assim se dedicam a melhorar com bastante vontade, com dedicação, isso chama a atenção dele. Chama a atenção dele. Porque aí esse cara já é diferenciado. Aí ele vai pegar o cara e vai dar responsabilidades na mão do cara para ajudar outros a evoluírem. Vai. Mas tem gente que não quer essas responsabilidades. Não, não quero isso, não. Então, continua sem se dedicar. Continua na zona de conforto. Continua na Matrix. Acha que isso é bom? Só parece que é bom, gente. Só parece. É péssimo. É péssimo ficar na zona de conforto. É péssimo ficar querendo saber só da praia, só da cerveja. É péssimo. Na hora que vai estar fazendo ali, parece que está muito bom. Mas quando desencarnar e ver a realidade como ela é, e o tempo que foi perdido, já foi, já era. Agora só numa próxima encarnação. Só que quando acontecer essa próxima encarnação, lá, não para todos. Tem gente que nem vai ter informação. Tem gente que é pego, já levado à encarnação logo, e eles não mostram nada, que não tem condições nem de ver nada. Mas tem gente que eles vão mostrar. E aí vai chorar. Não adianta. Ó, lá em cima não tem conversa, não, hein? Eles vão falar amoroso e tudo mais, mas vai falar, vai, pronto, e acabou. De forma amorosa, fraterna, mas vai. Não adianta chorar. Imagine, só vamos imaginar que todas as religiões daqui da Terra, seja de todos os países, não só do Brasil, não, todas as religiões, todos se unissem. Imagina. Todos se respeitassem o costume do outro, mas se unissem em prol do bem, do progresso da humanidade. Mas de verdade, com sinceridade, sem preconceito, sem julgar o outro, nada, respeitando a religião do outro. E todos com vontade de lutar pelo progresso da humanidade. O panorama ia mudar bastante, não ia? Ia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nesta palestra aqui agora, o Pedro está canalizado comigo e dando essa palestra só nós dois, não é isso? Sabe o que poderia ter aqui agora? Poderia ter fila aqui de várias pessoas, de várias religiões diferentes, inclusive gente conhecida, gente famosa, conhecida mesmo, que arrasta multidões, porque se o cara conhecido ou a mulher conhecida vir aqui e apoiar, todos os seguidores dela, todas as pessoas que os seguem, vão vir também, não vão? Então, o que vai acontecer com isso? Vai trazer a humanidade. A mensagem vai atingir mais pessoas. O progresso vai ser bem mais rápido, não vai? Vai ser bem mais rápido. Então, quando o cara resolve desacreditar ou desmerecer o trabalho, ele está indo contra a evolução e contra o progresso. O que aqueles que seguem eles vão fazer? O que o cara fala é lei, os seguidores vão ouvir ele. Em todas as religiões é assim. Os seguidores também vão embora. Se 1 milhão de pessoas seguem a pessoa e ele desmerece, desacredita o trabalho, ele está afastando 1 milhão de pessoas daquele trabalho. Mas na cabeça dele ele está certo. Mas ele se equivocou. Mas não adianta, na cabeça dele ele está certo, não tem quem tire. Por causa da forma dele de pensar, das convicções dele, do sistema de crenças dele. Por causa disso. Então ele deixou que 1 milhão de pessoas deixassem de ouvir a mensagem. E ele próprio. Isso vai ser mostrado lá no plano espiritual quando ele desencarnar. Assim como se ele apoiar, ele vai trazer. Então, mesmo que você tenha certeza de que está errado e de que não vem de Deus, mesmo que tenha certeza, o conselho é, fica em silêncio. Ah, mas eu tenho certeza. Fique em silêncio, porque você pode ter certeza, mas essa certeza pode estar errada. Você acha que está certo. Com 100% de certeza, não está. Não está. Mas eu tenho certeza. Segura. Se for para criticar de forma negativa, para dizer que não é real, segura, porque você está desmerecendo e desacreditando o trabalho de um outro irmão de fé. E isso é muito, muito, muito grave. Muito grave. É grave mesmo, principalmente para aqueles que sabem como é que funcionam as coisas na espiritualidade. Porque muitos que fizeram isso, eles têm esse conhecimento de como as coisas na espiritualidade funcionam e que a cobrança depois vem pesada. se adquire karmas. Eu modifiquei tudo o que foi falado na outra palestra. Eu falei de uma forma totalmente diferente agora. Tá bom agora, senhora Sabrina? Tá bom assim, desse jeito que eu falei agora? Agora ficou bom, né? Por que que eu tô falando de novo, só que de uma forma totalmente diferente? De uma forma carinhosa, de uma forma tranquila. Porque foi falado na outra palestra de uma forma bem mais incisiva. Tinha alguns que estavam aqui que viram, ouviram. Bem mais incisiva. E eles vão cortar. Então agora nós estamos falando de uma forma mais tranquila. Por que que foi falado de uma forma incisiva? Porque a mensagem está sendo dada para os remanescentes, ou seja, os teimosos, os que insistem em permanecer no mal. E de forma amorosa, já foi avisado por milênios e milênios e milênios a fio, inclusive do planeta ao qual eles vieram, e não foi ouvido. Então, é por isso que, em determinadas palestras, nós falamos de forma mais incisiva. Porque aqueles que estão na rebeldia, não estou dizendo que são todos, tá? Mas aqueles que estão na rebeldia, mesmo estando à frente de trabalhos espirituais maravilhosos, nós já dissemos aqui que muitos desses são os mais endividados, mesmo estando à frente de trabalhos espirituais maravilhosos e falando bem mansinho, parecendo ser um anjinho, é agora, gente. Só é nessa encarnação que a pessoa está assim. E lá atrás? E na anterior a essa de agora? Não é muito longe, não. Na anterior, antes dessa agora. E há duas encarnações atrás? E há três? E há dois séculos atrás? E há cinco séculos atrás? E há mil anos atrás? E há 50 mil anos atrás, quando estava no outro planeta? E há 200 mil anos atrás, quando ainda estava no outro planeta? Então, gente, nós sabemos o que nós estamos falando. Nós sabemos, porque nós conhecemos cada espírito. Mas nós entendemos que a senhora Sabrina está encarnada, que a dona Sônia está encarnada. Lá no plano espiritual, eles sabem de tudo. Mas está encarnada, mergulhou num corpo denso, esquece tudo. E elas vêm de uma religião que tem exortação, mas é um pouco diferente das exortações que tem aqui. A dona Sônia já chegou para o Pedro e falou: na minha igreja tem exortação, muita, mas está sendo demais aí com você. É necessário. Nós sabemos, e não é para o mal de ninguém, não, é para o bem. É para o bem. O cara, depois, quando chegar lá, ele vai agradecer. Muito obrigado por terem falado deste jeito. Vai ter gente que vai chegar para o Osho, canalizado aqui, está canalizado aqui com o Pedro, né? O Osho com barbão grande assim, porque ainda é o mesmo visual. E vai todo mundo querer abraçar o Osho. Muito obrigado! Então é uma oportunidade tanto para o Osho, né? Para o Osho evoluir, não é? É uma oportunidade tanto, porque eu estou evoluindo junto com o Pedro, e o Pedro também está evoluindo comigo. Estamos todos evoluindo juntos. Então é uma oportunidade e tanto para o Osho. É uma oportunidade grande, porque as coisas que nós estamos falando juntos, nós somos responsáveis pelo que nós estamos falando. Às vezes a gente pode até cometer um erro. Sim, nós cometemos. O Pedro, eu, nós não somos perfeitos. Não esperem perfeição de todos nós. Os espíritos não são perfeitos. Perfeição só aqueles que atingiram a angelitude, e estamos muito distante disso. Mas vai ter muita gente agradecendo o Osho quando chegar no plano espiritual. E o Osho está agradecendo para o Pedro pela oportunidade que o Pedro está se expondo à cara dele. Por quê? Tudo que é falado aqui através da canalização, tanto seja para o bem, ou caso aconteça que seja para o mal, que não vai ser para o mal, porque aqui é sempre voltado para o bem, eu estou dando só um exemplo, se for para o mal, exemplo, para o bem ou para o mal, e mesmo que seja para o bem, tem gente que vai entender mal, né? E vai vir para cima de quem? Do Osho ou do Pedro? Vai vir para cima de quem está nesta dimensão, quem eles conseguem ver. O Osho está em outra dimensão, eles não vão conseguir ver. E para muitos, não, nem tem Osho nenhum, né? É o Pedro. Vão vir em cima dele, gente. É em cima dele. Então, o que ele está fazendo é um ato heróico, de muita coragem. Porque existem consequências. Não tem como não ter. Olha o que aconteceu com Jesus. Olha as consequências. Olha o que aconteceu com Paulo de Tarso. As consequências. Olha o que aconteceu com Pedro, o apóstolo. Consequências. No mundo de provas e expiações, onde reina o mal, quem traz a luz vai sofrer as consequências. Esse aqui mal chegou, já sofreu um monte de consequência. Na primeira incorporação, já sofreu consequências. Boas e ruins. Existem três problemas aqui nesse planeta que estão bem graves. Três problemas. Depressão, mágoa e hipocrisia. Depressão é um problema mental. Bem grave aqui na Terra. Mágoa é um problema emocional. Muito grave. Hipocrisia é um problema muito grave de comportamento. Muito grave. Imagine uma pessoa que ela guarda mágoas profundas no coração. Ela guarda mágoas profundas no coração. Ela vai guardando durante toda a encarnação. Aí tem gente que fala assim, eu já perdoei. Não perdoou, não. Porque pelas atitudes e pelo que fala, porque fica lembrando do passado toda hora, falando o que a pessoa fez com ela, não perdoou, não. Porque se tivesse perdoado, pararia de falar. Fica falando do passado o tempo todo e chorando. Falando do passado e chorando. Um vitimismo, né? Um vitimismo, como se tivesse, como eu sou um coitadinho, ou como eu sou uma coitadinha, fulano fez isso comigo durante 20, 30, 40 anos e ainda faz. Isso é vitimismo, chorando, reclamando. Ah, não estou reclamando, não. Está reclamando, sim. Não para de lembrar, de repetir. E quando não fala, pensa. Não perdoa, não. Não perdoa. Guarda mágoa profunda. No coração, guarda mágoa. Guarda, guarda, guarda, guarda. Sabe o que, que pode acontecer com essas pessoas que ficam guardando mágoas profundas? Não acontece com todos, mas acontece com muitos. Pode aparecer um câncer. É. Pode aparecer um câncer. De qualquer tipo de câncer, em qualquer parte do corpo. Pode aparecer um câncer. Mas esse câncer, sabe onde ele aparece primeiro? Antes de aparecer no corpo físico? No corpo astral. É, no corpo astral. Ele vem do espírito, passa para o corpo astral, do corpo astral vai para o corpo físico. Aí a pessoa vai, desencarna desse câncer. Desencarnou do câncer, vai para o plano espiritual. Acabou? Não, não acabou, não. Não acabou, não. O câncer não surgiu primeiro no corpo astral? Vai para o corpo físico, desencarna, abandona o corpo físico. O câncer continua no corpo astral. Continua. O tumor está lá no corpo astral. Como é que vai resolver isso? Sabe quem é bom nisso? Quem é bom para tirar esse tumor? As pombagiras. Sabe qual é a pombagira boa nisso? Pombagira rosa caveira. É, pombagira rosa caveira. Ela pega a pessoa, ela deita a pessoa numa maca lá, ela organiza todos os corpos sutis da pessoa, pega o corpo átmico, bota aqui. Pega o corpo búdico da pessoa, do espírito, bota aqui. Pega o corpo mental superior, bota aqui. Pega o corpo mental inferior, coloca aqui. Pega o corpo astral, bota aqui. Ela organiza todos os corpos. Aí ela vai onde está o tumor, vai lá no corpo astral. Sabe como é que ela remove? Antibióticos e tecnologia extraterrestre. É, de irmãos de outros planetas, ela usa. Ela fez curso lá em cima para aprender a mexer com essa tecnologia extraterrestre. Ela usa uma tecnologia extraterrestre e os antibióticos feitos pelo plano espiritual é antibiótico, remédio. Os desencarnados tomam remédio. É matéria, só é mais sutil. Antibióticos feitos a partir, sabe de quê? Antibióticos feitos a partir da cadeia de DNA do tumor. Você é médica, né? Você entendeu o que eu estou dizendo? Ela faz tem um antibiótico lá que é feito a partir da cadeia de DNA do próprio tumor. A pessoa ficar tomando o remédio. É. E aí ela é curada do câncer. E lá ela vai ter também um tratamento psicológico para tirar essa mágoa, que ela diz que não tem. Diz que saiu, não, eu perdoei. Não saiu nada. Está lá. Depressão, problema mental. E um espírito, lá em cima, é tratado. Ele é levado à reencarnação. Em alguns momentos, não dá para tratar tudo, não dá tempo, ele tem que reencarnar. Ele vai vir um pouquinho com aquele problema, ou até um pouco maior, da depressão. Ele vai chegar aqui, e aí vai dar vários problemas. E ainda por cima, às vezes, em muitas situações, ele vem para uma vida difícil, para uma encarnação difícil. Ou seja, os que estão ao redor vão ser algozes dele, porque muitos dos que estão ao redor são inimigos do passado, da própria família ali. E vão fazer certas coisas de ruim com essa pessoa. Porque sabe como é que é, né? Esqueceu, mas sente, né? Sente. É meu inimigo. Agora é que eu vou pegar ele, hein? E aí as coisas ruins que faz com a pessoa, e em muitas situações acha que não fez nada de ruim. Não, não fiz nada. Fez. Aquele que faz maldade, que nem sente que fez maldade. Aí, o que acontece? As coisas ruins que ele faz com aquela pessoa, que já tem problema de depressão, que já traz lá de trás, as coisas ruins que ela faz, independente do que seja, ativa a depressão. Ela é ativada. Aí a pessoa entra na depressão. Ela é ativada por causa de outras pessoas que fizeram mal para ela. Em muitas situações, o próprio algoz de outras vidas. Qual era a oportunidade do algoz agora? Quando sentir de fazer mal para alguém, independente de quem seja, não faz. Faz o bem. Quando você sente vontade de fazer mal, seja da forma que for, com a língua ou fisicamente, de qualquer forma, não faz. Porque se você está sentindo aquela vontade muito grande de fazer o mal para alguém, é porque alguma coisa tem. Tá vendo? A gente pode até escrever aqui, rimou, né? Quando sentir vontade de fazer mal para alguém, alguma coisa tem. Faz um quadro, bota aqui. Vocês que estão aí, que estão gostando do canal, faz um quadro e manda para o correio para eles. Quando sentir vontade de fazer mal para alguém, alguma coisa tem. Não faz o mal. Principalmente se sentir muita vontade. É porque lá atrás vocês foram inimigos. É. E às vezes você sente vontade de fazer mal para o teu irmão, para tua mãe, para o teu pai, para o teu filho, para tua filha, para o teu padrasto, para tua madrasta, para o primo, para a prima. Por que será que vocês estão juntos? Por que será que vocês vieram como primos? Por que será que vocês vieram como mãe e pai? Porque essa briga aí já é antiga, hein? E Deus botou como primo, como mãe e pai, como irmão, para se acertar, para desenvolver o amor. Não é para brigar. Não é para virar inimigo. Vocês estão repetindo o negócio lá atrás. Ou seja, não está resolvendo. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar junto. Vão ficar voltando até se resolver. E se ficar repetindo muito a maldade, aí vão fazer o seguinte, peraí, tá complicado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar um lá do outro lado do mundo e outro aqui durante 5 encarnações para eles evoluírem, vamos criar situações para eles crescerem, desenvolver mais o amor, depois a gente bota junto de novo. Ou então bota um num planeta mais evoluído para desenvolver o amor. É porque tem uns espíritos que não são muito evoluídos, que eles, às vezes, recebem uma oportunidade de encarnar num planeta um pouco mais evoluído. Não é evoluidíssimo, não, mas um pouquinho mais evoluído. Não foi mérito, não. Ele foi mandado para esse planeta um pouco mais evoluído para ele desenvolver o amor, para aprender algumas coisas, depois voltar para o planeta dele de origem, porque ele tem que resolver um monte de coisa com um monte de gente que está lá no planeta que ele deixou. Sabia disso? É. Tem gente aqui que é ruim, que vai para um planeta mais evoluído para melhorar um pouquinho e depois voltar para o seu planeta de origem para resolver as besteiradas que ele fez lá. Que ele vai estar melhor. É assim, gente. E isso leva tempo, né? Tempo cósmico, né? Séculos, milênios. É assim que funciona. É assim. Você é cozinheira, né? Sim. Você vende quentinha? Sim. Docinho, bolo? O bolo não. Eu sou mais na parte salgada. Salgado. Bolo que eu digo, bolo salgado. Sim. Você vende aqui bolo salgado. Quentinha, tá vendendo aqui. Não fala o nome dos estabelecimentos, tá? Você vende para vários estabelecimentos aqui no Meier, né? É. Tá. Dá um microfone para ela. Por favor, tenha bondade. Venha até aqui. Cozinheira. Vende quentinha. Ela mesma prepara a comida. O que você bota na comida, além de todos os ingredientes materiais? Qual é a energia que você bota na comida? O amor. Bota o quê? Amor. Amor. Na comida. Será que ela está falando isso da boca para fora ou ela bota mesmo o amor? Porque tem gente que vai falar isso da boca para fora. Não bota nada. Eu boto amor. Bota nada. Não tem nem amor consigo mesmo. Vai botar amor na comida? Pois eu digo que ela bota amor realmente. Nós sabemos que ela bota amor. Você estava preocupada, né? Se você estava fazendo a obra de Deus realmente ou não. Você acha que está fazendo pouco, né? Aqui? Você achava que você estava fazendo pouco? Agora você vai descobrir que você está fazendo muito. Eu vou explicar, tá? A comida, o elemento material que ela usa, farinha e todos os ingredientes são materiais, dá para pegar, não dá? Sabe o que são esses ingredientes que ela mete a mão para fazer? São os condensadores de energia. Condensadores de energia. É, condensadores de energia. Quando ela fala que bota amor na comida, que ela faz a comida ali pensando em Deus, em oração, e não quer nem saber quem são as pessoas que vão comer, porque ela ama todos os seus irmãos, sim, não ama? Muito. Não importa se o cara fez o mal, fez o bem, você ama, não é isso? Então não importa. Então é amor para todo mundo, né? Não importa quem seja. Quando ela está ali fazendo a comida e ela sente aquele amor, pensando nas pessoas que vão comer, que ela quer mandar esse amor para as pessoas, ela emana para o fluxo de elétrons de toda a comida, toda a energia mental, emocional e astral dela, para a comida, para o fluxo de elétrons da comida. Então ali é um acumulador, toda aquela comida é um acumulador de energia mental, emocional e astral dela, que ela está emanando. Está fazendo magia! E nem sabia que estava fazendo magia. Então, ela emana toda essa energia para a comida. Aí ela vai vender. Aí as pessoas lá das lojas, dos estabelecimentos, daqui que compra, que você vende Sim. bolinho aqui também para eles. É. Imagina que a pessoa esteja mal. Seja de doença, seja emocionalmente ou espiritualmente. Ou os três juntos. Mentalmente. Aí ela come a comida. Aí ela é curada. Eu acredito. Ela é curada da doença física, vai embora. Ela estava triste e de repente fica feliz lá na loja. Nossa, eu acordei tão mal hoje. Aí depois que ela almoça, aí ela fica bem, fica feliz. Aí o fulano que está com ela desde de manhã fala assim: nossa, de manhã você estava tão triste e agora depois do almoço você ficou tão bem. Fica assim porque comeu a comida dela. E aí? Problemas emocionais. Come a comida dela, fica todo mundo bem. Cura o físico, cura a emoção, fica melhor emocional, com a emoção mais equilibrada. E aí tem gente que come a comida e passa a ficar mais sensível, mais amorosa, mais fraterna, e não entende por quê. Nossa, eu não sei o que, que é. Eu tô mais amoroso, eu tô mais tranquilo, eu tô tão sereno hoje. E nem se liga que foi depois que ela almoçou. Imagina ela comendo essa comida todo dia. É um tratamento, né? Vira um tratamento, não vira? Tem pessoas que é todo dia. Todo dia. Sabe o que, que vai ter gente que vai pensar, sabe o que, que vai falar? Que a gente está fazendo comercial da tua comida, para todo mundo comprar sua comida. Não é, não. Não é comercial, não. É verdade. Ih, todo mundo querendo comprar seu bolinho hoje, hein? Então, tu tá fazendo a obra de Deus e muito, muita coisa. Tu tá tratando um monte de gente. Tá tratando todos os que estão aqui, todos que estão lá embaixo comprando tua comida. Tá todo mundo sendo tratado por você. Não é espírito, não. É você que tá fazendo. Entendeu? Entendi. Magia. Magia branca. Magia branca. Magia da luz. Agora, quando estiver em casa, faz isso para o teu marido. Faz isso para os teus filhos. Faz isso para os teus inimigos, para aqueles que te fazem mal. Agora, você imagina dentro de um restaurante, lá na parte da cozinha, lá dentro, onde é preparada a comida, imagina se os cozinheiros, ou uma cozinheira, basta uma, está com um ódio danado, cheio de problema em casa, e fazendo aquela comida com raiva e tudo, fazendo aquela comida sem paciência e tudo mais. Ela nem imagina que toda essa energia ela está emanando na comida. Aí vocês vão no restaurante e comem. Para todo mundo, é verdade. Daí passa mal, dá dor do estômago. Passa mal. Aí fala assim: nossa, eu comi aquela comida, fiquei com diarreia, fiquei com dor de barriga. A comida não estava suja, não. A comida estava limpa. Foi a pessoa que fez. Que estava totalmente desequilibrada emocionalmente, mentalmente, cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de problema. Foi tudo para a comida. E aí fica mal. Os donos de restaurante agora vai vir aqui, hein? Então, os donos de restaurante têm que começar agora a prestar atenção nos seus cozinheiros. Trata eles bem. Tenta evangelizar eles. Dá aquele aumentozinho que você prometeu e não deu. Porque um aumentozinho, o cara pode ficar feliz. Aí ele vai fazer a comida feliz. A energia vai para a comida. Teu restaurante vai lotar de gente. A pessoa vai achar até a comida gostosa, boa, vai se sentir bem. O restaurante lotado. Nossa, a comida aqui é tão boa. Lembra daquilo que você contou para o Pedro ontem, lá na pizzaria? Que você como você começou a cozinhar? Sim. Que você era lavadora de louça. É, de louça. Aí a pessoa se aposentou da cozinha. É, eu ficava olhando a cozinha, era cozinhar. Eu não sabia, mas eu tinha interesse, porque eu gostava. Daí, um dia, ela faltou e eu pedi pro dono do restaurante que eu podia cozinhar. Daí ele falou: mas você, Kelly, só lava a louça? como que você vai cozinhar? Não, me dá a oportunidade. Ah, então tá bom. Aí deu, daí um cliente foi e falou assim, nossa, essa comida tá diferente. Você mudou a cozinheira? Ele falou assim, ah, é uma menina que faltou a cozinhar. Ah, então continua com ela, porque a comida dela é muito boa. Aí toda vez que ela faltava, me colocava. Daí ela se aposentou, daí ele me chamou e falou, olha, Kelly, você tá com a gente já faz 2 anos aí, lavando louça e tal, você quer entrar como cozinheira? E eu entrei. Aí eu fiquei 8 anos como cozinheira. Aí eu fui pra outro lugar e... E quando você anos. Vai lá pra Sorocaba, pra São Paulo, se espera. Ficarem sabendo que tu chegou, é tudo quanto é restaurante te chamando eles pra fazer comida, pra né? Pra mim fazer daí o bico enquanto eu tô lá. Ninguém sabe o porquê que a comida é boa. Não é só porque ela é uma boa cozinheira, não, que ela é. É por causa da energia que ela bota na comida. Então agora eu vou falar com a sua mãe, né? Qual é o nome da sua mãe? Eliana. Eliana tá vendo os vídeos, tá lá em São Paulo, né? Eliana, sua filha é instrumento de Deus, hein? Instrumento de Deus. É uma obreira do Senhor, só que faz a obra de uma forma totalmente diferente que as pessoas nem imaginam que isso era fazer a obra de Deus. Você está tratando um monte de gente. E é muito amor de verdade, gente, muito amor mesmo. Eu faço ali, ó, já aconteceu assim, ó, de verdade. Deu teu dinheiro só pra fazer aquilo de guarnição e parece que tocava e aquilo se transformava, tipo, meu Deus, é pra 10 marmitas e eu conseguia fazer 20, entendeu? Mas é o amor, é o amor. Eu amo cozinhar, eu amo ajudar o próximo. E mais uma coisa, quando eu faço marmita e às vezes sobra, a Sônia tá de prova, sobra, eu dou também. Porque não me falta e eu tenho que agradecer e eu ajudo aquele. Às vezes eu vou com 2, 3 marmitas embora e no meu caminho eu sei que eu tenho que dar pro meu irmão. Porque aquele vai me ajudar, mas eu também tenho que ajudar o outro, entendeu? E é isso, gente. É muito amor nas minhas tortas também. Oi? Gente, isso aqui não é comercial pra ela vender, não. Sabe por quê? Porque antes da gente falar isso aqui agora, tá aparecendo assim, ó, de cliente para ela aqui, ó. Por causa da energia que ela emana. O próprio Deus traz, bota as pessoas no caminho dela para serem tratados por ela. Gente que tá precisando ser tratada, que não quer entrar numa igreja, não quer entrar no centro espírita, não quer entrar no centro de Umbanda, tá sendo tratada. Deus dá um jeitinho de tratar a pessoa. Dá um jeito. Ah, não quer ir na igreja? Não quer ir no centro espírita? Não quer ir no centro de Umbanda? Não acredita em médiums? Não acredita em obreiros? Então Deus vai, pega um obreiro, Maomé não vai a montanha, montanha vai a Maomé. Deus pega o obreiro e trata desse jeito. Estão sendo todos tratados. Muito obrigado. Obrigada. Isso é a magia feita para o bem. Percebam que a magia, ela é mental, emocional. Ela é feita todo dia. Todo dia. 24 horas por dia. Por todos vocês. Todo dia. Nas situações de amor e nas situações de violência, de agressividade. No trânsito tem bastante magia. Tem. O trânsito tem magia. O cara ali está invertendo a polaridade dos campos energéticos e nem sabe que está invertendo a polaridade dos campos energéticos. É. O cara ali está fazendo o dia todo egrégoras de vibrações barônticas. Egrégoras de vibrações barônticas. O cara ali está fazendo arquepadia. Mas que é isso de arquepadia? Que é egrégora de vibrações barônticas? O cara pensa, sente, fala, no trânsito, ou em qualquer outro lugar, na empresa, dentro de casa, brigando, mulher com marido, com filho, com raiva, falando, pensando. Dependendo da força mental dele, dependendo da força que ele tem na mente, naquele momento que ele está fazendo tudo aquilo, cria uma egrégora. O que é uma egrégora? Criações mentais, formas de pensamento ali, que é mandada para a pessoa que ele está discutindo. Seja ele conhecendo a pessoa ou não, vai para a pessoa. Toda aquela energia vai para cima da pessoa. Ninguém está vendo nada, não dá para ver, vai para a pessoa. No trânsito. Se aquela pessoa tiver com a vibração baixa, seja por qualquer motivo, a aura da pessoa vai absorver toda aquela energia negativa. A vibração dela está baixa, ela está na sintonia. Vai absorver toda aquela energia negativa. Quando ela absorve aquela energia negativa, a tela atômica ou etérica que fica entre o perispírito e o duplo etérico da pessoa tem uma tela fininha que está entre o perispírito e o duplo etérico da pessoa. Essa tela atômica ou etérica é rompida, ela é rasgada por essa energia. A energia entra. Essa tela, ela é responsável pela sua proteção psíquica e imunológica. É imunológica, a imunidade do corpo. E psíquica. Quando ela é rasgada e essa energia entra, o cara vai ficar mal. Ou no corpo físico, ele vai ficar doente, pode até matar, tá? Dependendo da força que foi mandado. Ou ele vai ficar perturbado, vai ficar louco, vai ficar maluco. Porque ela é responsável, a tela, pela proteção psíquica do cara. Aquela energia vai fazer o cara ficar totalmente desnorteado, perturbado. Estão fazendo aí, ó, o tempo todo. Arquepadia. O que é arquepadia? O cara faz isso, mas a pessoa está com uma vibração boa. Ela vai ficar pairando em volta, mas não é absorvido. A vibração da pessoa pode cair, mas não absorve naquela encarnação. Mas essa energia foi mandada para uma pessoa. Cada pessoa tem uma identidade energética. Nenhuma identidade é igual à outra. Pode ser parecido, mas nunca é igual. Ou seja, então um espírito tem uma identidade energética. Então ele desencarna e reencarna e pega um novo corpo. Ah, mas ele é outra pessoa. Não, ele é a mesma pessoa, ele só está com um corpo diferente. A identidade energética é a mesma. É a mesma identidade energética, é o mesmo espírito. Ele é outra pessoa, já reencarnou, mas aquela energia que foi mandada lá na encarnação anterior não foi absorvida naquela encarnação. Aí ele reencarna, a energia vai para onde? Vai para cima dele, é absorvida naquela outra encarnação dele. Isso é a quepadia. É a magia que é absorvida pelo cara ou pela mulher em outra encarnação. Mas não necessariamente será na próxima encarnação. Pode ser daqui a 10, pode ser só na décima encarnação que ele vai absorver aquela energia. Mas essa energia fica tanto tempo assim pairando, fica, dependendo da força mental do cara, ela fica. Milênios, séculos, milênios, pairando. O cara vai para outro planeta, reencarna lá. Daqui a 50 mil anos ele volta para a Terra, a energia ainda está aqui. Pode absorver? Pode. Pode. Arquepadia. Isso é uma magia, né? Existem várias outras, né? Lembra que eu falei da comida, do condensador energético? O condensador energético pode ser um sapo, pode ser um alguidar, um farofa dentro. Pode ser uma foto. Pode ser uma foto. Uma peça de roupa. Ou não precisa ter objeto físico nenhum. A pessoa só pensa no outro. Ah, não quero foto, não quero peça de roupa, não quero, vou só pensar nele. Pensa, está fazendo. Você está em casa sentindo raiva do outro lá? Desejando, eu quero que ele morra, eu quero que ele... Está fazendo magia, hein? Toda essa energia que é mandada, seja para o bem ou para o mal, ela vai voltar para você. Uma cota dessa energia volta para você. Seja a do amor ou a do ódio. A da Kelly é amor. Todo esse amor que ela bota na comida e vai para os outros, esse amor volta para ela. Vai voltar para ela. Ou seja, só vai sentir coisa boa. A do ódio e da raiva, para quem manda ódio e raiva, vai voltar. vale a pena fazer magia negra? É melhor a branca, né? Emanar o amor, né, para receber. Por quê? Porque todos nós somos um. O mal que você faz para o seu irmão é para você mesmo, vai voltar para você. Imagine um tecido, um pano, cheio de fios, né? Pano. Quem faz esse pano é Deus. Deus cria esse pano. Então foi ele que teceu essa teia, teceu esse tecido, esse pano. As linhas que estão ali naquele pano são várias pessoas, vários espíritos, muitos espíritos, todos no mesmo pano. Se um espírito faz mal para o pano, achando que está fazendo mal para uma parte do pano que não é ele, ele está fazendo mal para ele mesmo, ele está ali dentro do pano. O homem não teceu essa teia da vida, quem teceu foi Deus. Fazer mal para um dos seus filhos é fazer mal para si mesmo. Sentir ódio do seu irmão é sentir ódio de você mesmo. Você está mandando ódio para você. Ah, mas ele fez isso, isso, isso, aquilo comigo. Você responde o que ele fez para você com a mesma moeda? Então você não entendeu o ensinamento de Jesus. Ele mandou ódio? Você sente amor por ele. Ele roubou tua namorada? Sente amor por ele. Ele roubou seu namorado? Sente amor por ele. Ele está dando em cima da sua namorada ou do seu namorado? Sente amor por ele. Perdoa. Ora por ele. Ele roubou algum objeto seu? Sente amor por ele. Ele te crucificou na cruz? Sente amor por ele. Ele arrancou sua perna? Sente amor por ele. Ele fez fofoca de você? Sente amor por ele. Vocês conseguem isso? Ou vocês mandam de volta? Aí sua vida não tá boa, né? Não tá legal, as coisas não estão andando. Aí você acha que só faz o bem. Você faz o bem só para quem te faz bem. E para quem te faz mal? Que você deveria fazer o bem. Você só faz bem para quem te faz bem. Ah, mas para quem me faz mal, eu não faço nada. Não faz? Você pensa, você sente. Tá mandando energia para ele. Tá fazendo magia. Você só pensou e sentiu. Está fazendo mal para ele. Está fazendo mal para ele, sim. Está pensando e está sentindo. Está mandando alguma coisa. Aí as coisas não estão andando direito. Por quê? Porque você está fazendo magia negra. Aí desencarna. Quem fez magia negra? Vai para onde? Ah, mas eu levei a vida bem. Fiz tudo certinho. Mas fez isso para muita gente. Ou para uma só, mas muito repetido. Durante muitos anos. A mágoa, né? Aí desencarna. Aí acorda de repente. Se vê dentro de um lago de lama. Até aqui, ó. Só com a cabeça para fora. Tudo escuro. Uns pássaros meio estranhos voando. Bem estranho, que você nunca viu. Uns pássaros bem feios. As árvores todas retorcidas. E dentro desse lago, você viu um monte de gente do teu lado, em volta, e o lago é grande, tudo, o lago está cheio, de um monte de gente com a cabeça até aqui, gritando, se lamentando, xingando. Acordou no umbral. Acordou no umbral. Porque fez magia negra. Acordou no umbral. Aí vão falar assim para você: você fez magia negra. Você fala: eu? Eu nunca fiz magia negra. Eu nunca peguei um bonequinho de vodu e fiquei espetando. Eu nunca peguei um sapo e botei o nome da pessoa na boca do sapo. Eu nunca fiz um alguidar na encruzilhada para fazer mal a ninguém. Eu não tô lembrado disso, não. Eu nunca fiz, não. Aí eles pegam uma telinha lá e mostram você sentindo raiva da pessoa, mandando a pessoa ficar te xingando, desejando. E eles mostram a energia saindo de dentro de você quando você está fazendo isso. É, mostra, você fazendo. Aí o benfeitor vai falar assim: ah lá, você fez isso aí por 30 anos. Você fez magia. Mostra você no trânsito, xingando o outro. Vários dias. Na academia, na faculdade, na escola, na rua. Dentro de casa. Fazendo magia. Direto. Ele mostra tudo, mostra a energia indo para a aura da pessoa absorvendo a energia, a pessoa ficando doente, mostra tudo. Aí você fica assim. Eu tenho que ficar aqui no lago. Porque enquanto você está fazendo isso, sabe o que que cria no teu corpo astral? Miasmas, parasitas energéticos. Essa lama que está lá, onde tu acordou, está criando no teu perispírito. Está cheio. Durante a encarnação. Ou seja, você já estava no umbral. Você só estava presa num corpo físico aqui na dimensão física. Você já estava lá. Você já estava lá no umbral. O cara já estava lá. Só que ele estava aqui no corpo. Quando desencarnou, o espírito sai do corpo, a mente dele é atraída magneticamente para essa região umbralina. Mas eu cheguei aqui agora. Não, você estava lá durante 30 anos da sua encarnação. Você só continuou. Deus não criou aquela região. Quem criou foi a sua mente. A sua mente criou aquilo. Não foi Deus. Deus não criou aquilo. Deus não cria isso. Deus só cria coisa boa. Deus não cria coisa ruim. Deus não criou o inferno. É o homem que criou com a sua mente. Porque o inferno está na mente dele. O inferno é ele. Ele criou com a mente dele aquela região, aquela dimensão. Lembra? Força da mente. O homem cria. Aquilo ali é o retrato, o filme do interior do cara. O interior do cara é aquilo. Da pessoa é aquilo ali. É toda aquela região. É o interior dele. E os outros que estão lá? Estão junto por afinidade, por sintonia. São iguais a ele. Fizeram a mesma coisa que ele fez aqui. Ou muito parecido. Estão todos juntos por sintonia ali. Por isso que tem muita gente que vai desencarnar e quando acordar no plano espiritual vai se surpreender, porque não vai acordar no nosso lar. Nem em Aruanda, nem na Colônia Grande Coração, nem na Vitória Régia. Ih, tá longe, hein? Tá longe disso, hein? Vai acordar lá na lama. O que escreve também é magia, tá? Seja digitando ou seja com lápis ou a caneta. Também é. Tá escrevendo? Tá pensando na pessoa? Tá sentindo? Ah, não estou sentindo raiva, não. Será que não está? Será que não está? Quando está escrevendo? Subiu aquele negócio assim? Hã? Os pelinhos eriçaram assim? O coração disparou? Na hora que está escrevendo? Está fazendo magia. Está fazendo. Está fazendo magia. Todo mundo fala de orixá, não fala? Eu sou filho de Iansã, sou filho de Ogum, sou filho de Oxóssi. O que que é um orixá? É um espírito de uma pessoa? De um espírito que pensa, reencarnante? Um orixá é uma vibração. É algo abstrato, que não pode pegar. É uma vibração do universo. O amor não é um sentimento. O amor é uma vibração. Só que é a vibração mais forte do universo. É uma vibração. Oxalá. Dizem que é Jesus, não é? Oxalá não é Jesus. E Iemanjá não é Nossa Senhora, não é Maria de Nazaré. Muita gente chama Jesus de Oxalá e Maria de Nazaré de Iemanjá porque tem muita gente que precisa de elementos materiais para designar algo que é abstrato. Por que materiais? Jesus pensa no cara com corpo físico de carne e osso, pegar nele material. Aí fala que Oxalá é Jesus. E Iemanjá é Nossa Senhora. Mas não é. Sou filha de Iansã. A Sabrina é filha de Iansã. A filha de Iansã, ela não aceita ser contrariada. É, ela fica furiosa se for contrariada. E tem algumas outras características da filha de Ansan que não é muito legal, mas que a Sabrina não tem, porque ela está fazendo reforma íntima. Mas a filha de Ansan tem certas características. A filha de Ansan é ciumenta com o marido ou com o namorado. Ela é ciumenta, ela não leva desaforo para casa também. Só que a filha de Ansan gosta de ter muitos homens e trai o namorado ou marido que ela tem ciúme. E ela engana o seu namorado ou o seu marido muito bem. Trai, mas tem ciúme. É intempestiva, tem um gênio forte, filha de Yansan. A vibração em Yansan é assim? Não. A vibração orixá em Yansan não tem nada de ruim, só tem coisa boa. Mas ela sintoniza, um espírito sintoniza com a vibração. Por isso diz que é filha de Yansan. Mas você não disse que a vibração só diz coisa boa e a pessoa é daquele jeito? Porque da vibração, quando é ligada na pessoa, quando ela sintoniza, é como se o espírito da pessoa interpretasse aquela vibração de forma errada do que ela realmente é. Aí ela fica desse jeito, aí ela tem esse arquétipo. Mas não quer dizer que a vibração é desse jeito. É porque o espírito interpreta de uma forma um pouco diferente a vibração. Tudo isso dá para ser controlado. A filha de Ansan não precisa ser desse jeito que eu falei agora. Então, você não pode encher a boca para dizer que é filha de Ansan e que você não leva desaforo para casa. Você está cometendo um grande erro, você não está fazendo reforma íntima. Ah, eu sou filho de Ansan, então eu tenho que trair meu namorado. Está errado, com certeza não. Você pode ser filha dela e agir de uma forma diferente do que o teu espírito interpreta. Entenderam o que eu disse? O Pedro é filho de Ogum, de frente. Ah. Pedro é filho de Ogum. O filho de Ogum é impetuoso, ele tem um ímpeto muito grande. Ele fala na cara da pessoa mesmo tudo que tem que falar e não pensa. Ele fala mesmo. Por que os Exus incorporam nele, hein? Ele fala. Ele é brigão. O filho de Ogum é brigão, enérgico. Ele é impaciente. Só que o filho de Ogum, ele não desiste. Ele parte para cima e não desiste. Quando ele é determinado, quando todo mundo desistiu, ele continua, continua. Ele é determinado, ele é forte, ele aguenta firme a pancada. O filho de Ogum é assim. É mulherengo. O filho de Ogum é bem mulherengo. Né? Só que ele tem que ser desse jeito? Não. Ele vai fazer a reforma íntima, ele vai controlar isso. O ímpeto, ele vai pensar meio antes de falar, vai dar uma segurada, porque o filho de Ogum, ele é muito sincero. É uma sinceridade exagerada. Ele fala mesmo. Ele pode controlar tudo isso. Se ele não fizer a reforma íntima, aí vai ficar, vai ter tudo isso. Então, o orixá, ele é uma vibração. Que é um espírito, tem um espírito que sintoniza com aquela vibração. Por isso que vem aqui um espírito, incorpora no médio e diz: eu sou Oxóssi, eu sou Xangô, eu sou Ogum. Não é que seja o orixá, é um espírito que sintoniza com aquela vibração. Só que um espírito, quando é chamado de orixá, quando ele tem esse nome, ele diz: eu sou um orixá, gente. Aí o cara já atingiu um patamar evolutivo elevadíssimo. Ele virou um avatar. Tá? Ele virou um avatar. Qual foi o orixá que você disse para ele ontem? Que você desdobrou, apareceu para você e mostrou três encarnações tuas anteriores? Oxóssi. Ele não é um avatar? Ele não se mostrou como um orixá? orixá. Quando ele adquire o título de orixá, é porque ele já adquiriu uma evolução muito grande. Ele virou um avatar, uma evolução absurda de grande. É como se tivesse virado um Cristo. Aí ele vem com o título de orixá. Ele diz, eu sou Xangô. Eu sou Oxóssi. Eu sou Ogum. É um espírito, gente, é um espírito muito elevado, muito evoluído mesmo. Por isso, quando vocês pedem a proteção de Ogum, ou de Oxóssi, ou de Xangô, ou de qualquer outro orixá, Iemanjá, é como se vocês estivessem pedindo a proteção de um Jesus Cristo. De um Jesus. Ou seja, um espírito muito evoluído, um avatar. E ele protege. Se você tiver merecimento. Porque se você não tiver, ele vai deixar você se estrepar. Ele vai deixar. Porque esses espíritos gostam de tudo certinho, tá? Principalmente Ogum, Xangô, o filho de Xangô, tem que estar na linha. Saiu da linha da justiça, ele vai cobrar. De acordo com a lei de causa e efeito. Não é que ele vai te torturar ou fazer mal, não é nada disso. Ele vai certinho de acordo com a lei. Uma casa espiritual que se diz Umbanda, mas você chega lá, tá todo mundo vestido de colorido, roupa colorida, matança de animal, tambor tocando, linguagem Yoruba, não é Umbanda. Tá mais para Candomblé. Que no Candomblé aqui é tudo colorido, cada cor representa um orixá. A Umbanda não é assim. Na Umbanda, a roupa é toda branca, não tem atabaque, não tem matança de animal, a linguagem das músicas é em português, não é Yoruba ou Yorubá. Não é nada disso. E na Umbanda só tem 7 orixás. Oxalá, Oxóssi, Xangô, Ogum, Iorimá, Iori e Iemanjá. A vibração orixá Oxalá é de gênero masculino. Essa vibração Oxalá representa a paz. Essa vibração Oxalá está ligada ao chakra coronário e ao 7º corpo espiritual, o Atma, ou corpo átmico. E não é Jesus, é uma vibração. Iemanjá está ligado ao chakra frontal, ao corpo búdico, está ligado à lua e às marés, às emoções, à água salgada. Iemanjá está ligado ao mar. E não é Nossa Senhora, é uma vibração. Que tenha um espírito que sintoniza com Iemanjá, com a vibração Iemanjá. E ele pode se mostrar daquele jeito que vocês veem por aí nas imagens ou de um outro jeito diferente. Iori está ligado ao chakra laríngeo e ao corpo mental superior. Xangô está ligado ao chakra cardíaco. É o orixá da justiça e da verdade. Está ligado ao corpo mental inferior. Oxóssi está ligado ao chakra esplênico. Está ligado às matas, à cura. Manipula o ectoplasma, os elementais da natureza. Ogum é a vibração orixá que está ligada ao chakra umbilical e ao corpo astral. É tudo aquilo que eu disse aqui, as características. Impetuoso, fala mesmo, extremamente sincero, é de vibrações bem fortes, passional. E Orimá. E Orimá está ligado aos pretos velhos, é uma vibração orixá ligada aos pretos velhos, denota sabedoria, muito amor, ligado ao chakra básico, porque ele manipula as energias do ectoplasma com maestria. A magia, as ervas. É um verdadeiro mago da luz, um mago do bem. Esses são os orixás da Umbanda. E a mamãe Oxum? Oxum não é da Umbanda, é do Candomblé. Mas ela também está ligada a Umbanda, algum tipo de tem Umbanda. Tem na Umbanda, mas é diferente. É diferente. Só que aqui, na Casa Plataforma de Oração, se manifestaram mais 7 orixás que ninguém nunca ouviu falar. Os 7 no Pedro. Tem tempo isso. Nem tinha vídeo no YouTube. E as reuniões não eram aqui. Era numa salinha pequenininha lá embaixo. 7 novos orixás. Novos para vocês. E no universo? Sempre existiu. Assim como existem outros orixás. Eles se apresentaram. Um por um. O Pedro sentiu a vibração dos 7. Quando eles se apresentaram no Pedro, teve médium que estava aqui e não voltou nunca mais. Mas vocês não pregam o progresso, a evolução, mas não pregam que aceitam tudo aquilo que vem de novo do universo? Por que é que não aceitaram os orixás que se manifestaram no Pedro? Será que os sacerdotes umbandistas vão aceitar esses orixás? Ou eles pregam o progresso e aceitam tudo que é novo? Se eles aceitam tudo que é novo, eles vão aceitar esses orixás. Ou será que nós vamos ouvir uma frase assim: ele não. Eu aceito os novos orixás, mas se apresentar através dele, não. Quando Jesus disse que era filho de Deus, o que que disseram? O carpinteiro, não. Ele não. Porque virão livros. E esses orixás vão estar nesses livros. E será falado tudo sobre eles. Só que virá através das mãos de alguém que dizem, através das mãos dele, não. Tinha que ser eu. Eu sou o sacerdote. Hã? É, o Pedro está me segurando. Estamos nos comunicando que ele não quer que fale certas coisas. O Pedro está me segurando, porque ele sabe que ele vai apanhar com o que eu botei na cabeça dele. Então, tudo que ele falou na conversa foi necessário. Mas o que tiver de vir, virá. Serafis Bey disse que todo o panorama astral mudou. Preparação para algo que está vindo. Você tem fé? Porque Deus testa a fé. Deus testa a fé. Tá tudo nele. Tudo. Só tá trancado com uma chavinha. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Sabe quando é que vão destrancar as chaves? Quando todos fizerem as suas escolhas. Quando disserem, era tudo mentira. Estou indo embora. Não volto. Quando todos falarem isso, que tiverem que falar isso, falarem. E outra, vamos abrir os dons de alguns outros médiuns que serão trazidos? Vamos abrir. Aí vai todo mundo para cima desses médiuns. E ele vai perder a credibilidade. Não vão querer saber mais do Pedro. Quando tudo isso acontecer, vai vir alguém, um certo espírito, que não vale nada, é só um carpinteiro. Ele vai pegar uma chave e ele vai fazer isso aqui, ó. E quando ele fizer isso, uma das portas que vão se abrir se chama a lembrança de quem eu sou e de onde eu vim. E já foi tudo orientado no plano espiritual como se tem que agir, porque vai lembrar dos acordos que foram feitos no plano espiritual, de como tem que agir. E ele vai agir desse jeito, porque já não é mais criança. E também vai lembrar que chegou aqui na Terra há 500 mil anos atrás, em média, numa nave. Era alto. Era um cientista que veio de Nibiru. Que ninguém, absolutamente ninguém, que tinha que acreditar nisso, está acreditando. Adivinha quem? Hã? Os Herodes da época. Os Herodes da época. Hã? São esses. E são esses que serão pegos pelo pé. E a vergonha será imensa. Inclusive aqui dentro. Aqui dentro. Dos que foram, de alguns que estão e de outros que virão. O Pedro está filtrando bastante o que eu estou falando. Porque eu queria falar um pouco diferente, mas eu respeito ele. Há 500 mil anos atrás. Se chegou a 500 mil anos atrás aqui, aqui era totalmente primitivo, não tinha nada. Mas já chegou aqui com naves que viajam de um planeta para o outro e com conhecimento científico muito maior, mas muito maior do atual agora, de 2022. Muito maior. E vão demorar muito, mas vão demorar muito para adquirir esse conhecimento científico. Os daqui da Terra. Então, vamos botar a cabeça para raciocinar. Se há 500 mil anos atrás já era quem era, quem é hoje? Se há 500 mil anos atrás já era quem era e os outros amiguinhos que vieram juntos, quem é hoje? 500 mil anos depois. Num planeta onde a maioria, que a maioria habita, são crianças espirituais. E aqueles que parecem ser os que têm mais conhecimentos e mais espiritualizados, a maioria são os mais crianças. É. E diz... Eu sou um espírito comum. Não foi isso? Lá embaixo, conversando. Eu não sou isso tudo. E se não acontecer? E se se eu morrer? É uma oportunidade tanto para o Osho, ou seja, para mim, estar aqui e agora. É uma oportunidade tanto para o meu espírito. Muito grande para o meu espírito. É assim que Deus trabalha para todos os filhos remanescentes, rebeldes, e que tem que aprender algo. Que precisa aprender. Faça o que eu te instruí. Quando for sentar na garupa dele, e você vai sentir. Nós vamos te mostrar. Nós vamos mostrar. Ela é uma médium de grandes faculdades. Você vê espíritos, né? Sim. Você vê espíritos. Você vê algumas coisas que vão acontecer. Tem um monte de gente aqui que já veio aqui. Vai todo mundo para cima do Pedro, né? Mas ainda não abrimos esses dons nele. Mas com você já é aberto. Só que elas não sabiam. Agora elas sabem que você vê espíritos, que você vê o que vai acontecer no futuro, quando eles mostram. Elas vão vir agora. Que os que chegarem até aqui. Quanto tempo, Juliana? 1h26. 1h26. A partir de agora, os que vão ver, porque muitos não vão ver, eles vão vir em cima do Pedro ou em cima de você? Não, eles vão vir em cima de você. Porque eles querem profecia. Eles querem saber do futuro deles. Eles querem adivinhação. O futuro deles é a fé de cada um. Isso que eles ainda não sabem. Eu vou chegar lá. Porque foi avisado. Tem um disco aqui pra gente fazer. E nada aconteceu. O que aconteceu então? As reuniões esvaziaram. Tá demorando muito. Só fala, nada acontece. Mas hoje, nós trouxemos 52 pessoas. E está lotado como há um tempo atrás, como já não estava ficando mais. Eu não estou dizendo que as pessoas que estão aqui são essas. Mas todos foram trazidos, porque tem um propósito. Cada alma que está aqui, cada espírito que está aqui, tem um propósito de estar aqui. Porque quem viver, verá. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. E quem tiver olhos de ver, veja. Porque eu vou dizer para vocês: Jesus Cristo está aqui nessa casa. Eu sei que eu falar não adianta nada. Para muitos, porque só acreditam no que veem. Sempre foi assim, gente. Sabe o que falavam para Jesus? Senhor, faça-nos um prodígio, faça-nos um sinal, traga-nos um sinal. O que é isso? Eu quero profecia, faz uma mágica, eu quero ver o sobrenatural. O Wagner, que está aqui, chegou para o Pedro e contou uma situação para o Pedro assim. Francisco Cândido Xavier estava andando na rua e alguém gritou de longe: Chico, qual é a novidade? querendo alguma coisa, né, dos espíritos, né? Uma adivinhação, ou uma profecia, ou um sinal. Sabe o que Chico respondeu? A novidade, meu filho, é o Evangelho. Isso foi sensacional. Porque passa 2000 anos, passa 3000 anos, e o ser humano desta civilização insiste em continuar o mesmo. Já mandamos avatares para aqui, para a Terra, sem dons muito mirabolantes, que faz com que arraste multidões, sem dons, ele só veio com a palavra. Avatares que só vieram com a palavra, não veio paranormal, nem com mediunidade de cura, nem de ver espírito, nada disso. A paranormalidade e a mediunidade que o cara tinha é de receber as intuições, as inspirações que veio do alto e o que ele trazia no espírito dele para a sua evolução. E eram espíritos evoluidíssimos que vieram para mudar o panorama do ambiente ao qual foram mandados. Gente, é vergonhoso. Como o cara não tinha dons que chamam a atenção, não queriam nem saber dele. E falava coisas belas, maravilhosas, nem saber. Não faz sinal e nem prodígios. Aí a gente faz o seguinte, pega um espírito extremamente endividado, um criminoso, e dá dom de cura, dá visão de espíritos, da psicografia, dá tudo isso, profecia, e a multidão os idolatram como deuses por causa dos dons, por causa da mediunidade. E a espiritualidade usa esses caras porque é para ele quitar débitos e ajudar muita gente, mesmo sendo quem é, mesmo sendo muitas vezes prepotente, arrogante, vaidoso, e tudo mais, a espiritualidade usa, porque é uma misericórdia para o espírito dele e para as pessoas que estão sendo beneficiadas através desse que a espiritualidade está usando. Só que a espiritualidade vai usando, mas o espírito que está ali vai chegar uma hora que ele vai mostrar quem ele é. Ele vai mostrar, gente, quem ele é. Vai chegar um determinado momento da encarnação que esse espírito com esses dons todos, ele vai mostrar quem ele é, porque ele não vai conseguir segurar muito tempo, ele é o que é. Ele é o que é, ele não vai conseguir segurar. Principalmente se for num momento atual, que é um momento de justiça. É um momento de justiça, onde a justiça divina está maior. Percebam aí que está um monte de gente sendo presa, desmascarada. Não é só no meio religioso, não, é em tudo quanto é meio. Então, no momento de justiça, desse momento de transição planetária, até esses que vieram com dons, foi dado muito poder. O poder não foi para eles ficarem arrogantes, prepotentes, vaidosos e gananciosos. Foi para eles quitarem os seus débitos e fazerem o bem, para se consertarem e ajudar muita gente. Mas não é isso que está sendo feito. Porque não subiu nada à cabeça. A ganância, a vaidade, a prepotência não subiu à cabeça. Ela já está ali. E Deus deu todo aquele poder, porque a maior prova dele era não deixar o poder subir à cabeça, como foi feito há muitos milênios atrás, sempre sendo dessa forma. Qual era a prova desses caras? Qual era a prova dele? É não deixar o poder subir à cabeça. O poder que foi dado subir à cabeça. Usar tudo aquilo para o bem. Foram usados pela espiritualidade? Foram. Na parte policial, na parte política, na parte da mediunidade, da religião, seja a religião que for, mas estão todos mostrando a cara. Tem outros que já mostraram há muito tempo e estão aí e continuam sendo idolatrados. Alguns, o negócio foi tão forte que pegou, né? Foi descoberto, né? Curava bastante, aí estourou a mulherada toda, ó, fez isso comigo, fez isso. Não tem como negar, né? São avatares? Não são, não. Mas idolatraram. Só porque botava a mão assim, ó, tá curado. Gente, não são só avatares que curam. Deus também dá isso para demônios, para eles se consertarem e quitarem débitos. Sabiam disso? Dessa vez vai ser diferente. Ah, vai. A espiritualidade fez diferente. Mandou um avatar e não deu muita coisa para ele, não. Só deu umas incorporações e umas canalizações. É um aí que tá aí, por aí. Um aí qualquer. É, Pedro, você tá chato hoje, hein? Vai dar cura. Vai dar não, já está, né? Vai abrir a chave. Cura, psicografia, ver espírito, ver futuro. E umas coisas mais aí que não tá no livro dos médiuns. Não tá. Não está. E vai chamar a atenção. Psicometria. E para mais alguns outros também. Né, Juliana? Você confia? Se você tem fé que Deus pode abrir algumas coisas aí? Você confia em você? Tem certeza? Continue confiando. Tem que confiar. Tem que ter fé. Porque o cara tá aqui dentro, hein? Tá. Ele tá aqui. Ele e muitos outros. Teve um que canalizou hoje pela primeira vez, né? Virão outros. Muitos outros. E muita coisa que o Pedro estava falando, na humildade dele, não vai ser desse jeito. Não vai, não. Foram trazidos muitos para evoluir. Entendam, mesmo sem entender. Compreendam, mesmo sem compreender. Porque muito foi avisado, mas não foi ouvido, nem acreditado. E Deus faz assim determinadas coisas, ele joga lá embaixo. Lá embaixo. Para ver se vai perseverar e continuar. Ele testa a sua fé. Como já disseram para ela, você vai bambear que nem vara verde, que nem palmeira. Vai bambear, bambear, bambear, mas não vai quebrar. Porque Deus vai testar a sua fé. Lembra do que Deus fez com Jó? Tirou tudo, tudo. Era riquíssimo. Tirou até filho. E tinha muito, tá? E a mulher falando, a mulher dele. Esquece esse teu Deus aí, que esse teu Deus não existe. Amaldiçoa ele. Sabe o que ele falou para a mulher? Como fala uma louca, fala tu. Como se dissesse, tu é maluca, tu não sabe o que tu tá falando. E ele continuou com fé em Deus. Ele ficou um tempo daquele jeito, quando o teste acabou, Deus foi lá e deu muito mais do que ele tinha antes. Isso é Deus, não é mentor espiritual, não, que estão venerando aí cigano, extraterrestre, preto velho, não é, não, não é mentor, não. Mentor é igual a todos nós, são irmãos. É Deus que eles esqueceram. Aí quando alguém, quando Deus fala através de alguém, é impossível. Debocham, é mentira, é impossível. Deus está dentro deles. São cegos. Cegos, guiando outros cegos. Todos endividados. Todos. Não são avatares. Não são espíritos evoluídos. Nenhum deles. Vocês sabem de quem eu estou falando. Não são. E não são merecedores de nada do que têm. Estão tendo por misericórdia divina. Nenhum deles. E eu digo isso, não é crítica e nem falando mal. É a verdade. Porque agora é um momento da justiça de falar a verdade, de desmascarar mesmo. Porque a oportunidade já foi dada, não mudaram. O Pedro foi mandado na hora certinha. Quando começou a incorporar os Exus, que era ali, aqui, que era só ele, a Dona Sônia, que a Dona Sônia estava apoiando, que nenhum estava aqui, que os Exus começaram a falar, ali já acabou a chance de todos eles, porque já, não, já tentaram de tudo e não conseguiram. Já começou ali, lá nos vídeos antigos. Ali já tinha acabado a chance de todos eles. Incorporadores, canalizadores, psicógrafos, já tinha acabado a chance de todos eles. E outros que não são conhecidos também. Outros que também, que não são conhecidos. Esses também estão dentro. São muitos. Muitos. Assim como o pessoal da justiça está sendo desmascarado. Está sendo todo mundo preso. É, está sendo todo mundo preso. Pessoal da justiça. Políticos. É, políticos. Empresários. E vai pipocar muito mais por aí. Vai pipocar mais. Foi avisado aqui. Não é só para médiuns, não. Não é só para religiosos, não. É para esses também. Foi avisado aqui nos vídeos. Foi avisado. Foi avisado. As máscaras estão caindo todas. Foi avisado e vai cair mais. Vai cair mais. Vocês vão ver. Prestem atenção nas reportagens. Prestem atenção nas reportagens. Uns estão sendo colocados no leitos, estão infartando dentro de avião e não estão entendendo nada do que está acontecendo. Vão infartar dentro de carro. Vai ter gente que o carro vai capotar de repente e vai desencarnar. É. Porque estão lutando contra servos de Deus. Eu vou repetir, hein? Muita gente não vai entender do que eu estou falando. Procura na internet hoje. Vai lá, que dia é hoje? Hoje é dia 29 de maio de 2022. Vai no, na internet, vai no Google. Vai ter gente que o carro vai capotar e vai desencarnar. Por quê? Porque estava tramando contra um servo do Senhor. . 29 de maio de 2022. Google. Já dei a dica, né? É. Outros carros mais vão capotar. Vão. Porque o pessoal lá de cima, o carrinho tá passando, só faz assim, ó. Tuf. Brum. Tira da Matrix. Vem. Tem gente que vai no coração. Dá um toquezinho assim. Ó. Tem gente que vem aqui atrás. Ó. Vou puxar o plug dele. Porque tem uns espíritos que eles não têm muita paciência para gente criminosa, não. Que não tem. Aí Deus dá a oportunidade e fala assim, ó, você, meu filho, você que vai puxar o plug. Aí o espírito vai lá, um espírito da justiça que odeia crime, E eles são divertidos, eles têm um humor bom. Aí ele começa a dançar. Um, dois, um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes, porque o cara tá incomodando muita gente, tá só fazendo mal. Dois elefantes incomodam. Vou tirar, hein? Tira ou não tiro? Já deu, Deus já deixou, já deu o aval. Mas ele brinca antes de tirar, né? Tira ou não tiro? Tira ou não tiro? Aí tem outros mais evoluídos em volta e fala: meu filho, para de brincar, isso é coisa séria. E ele fica brincando. Aí ele vai lá e... puf! Puxa o plug. Com consentimento do pai. Mas ele faz toda uma teatralização antes, né? De tirar da Matrix. É. É. Entendeu? Ele vai lá e tira o plug. E sai, hein? E sai. Sai. Porque vai ter gente, a gente já avisou aqui, vou falar de novo. Vai ter gente. Já aconteceu, já. Tem gente aí que já falou pro Pedro, já falou pra Sabrina que aconteceu. Tá andando na rua, de repente. Do nada. Rápido. Tá andando na rua, cai. Puf, desencarnado. Puxaram o plug. Você viu isso aonde? Niterói. Você viu em Niterói? O taxista me falou. Peraí. O rapaz tava correndo. Eu tô falando, eu tô avisando. Eu tô avisando. Eu tô avisando que isso vai acontecer. Já tá acontecendo. O rapaz estava correndo na praia e simplesmente como se tivesse puxado o plug. Caiu. Morreu. Gente, vocês estão numa Matrix. Isso aqui tudo é uma ilusão. É um jogo. Isso aqui é um jogo. É um jogo de evolução. É. Um jogo de evolução. O Pedro já foi desdobrado. Já viu coisa. O espírito pega pelo braço. Lembra do He-Man? O portal de luz? Igualzinho. Entra. Acorda em outro lugar. Vê um monte de coisa e faz. Vamos para outro lugar agora? A dimensão. Uma dimensão dentro da outra, outra, outra. E vai mostrando. Ou vocês acham que quando o Serafis Bey canalizou com ele agora, que ele não foi mostrado coisa para ele? Alguém ficou de olho aberto aqui quando ele estava, quando o Serafis Bey estava preparando para canalizar com ele? Você percebeu bem como é que o rosto dele ficou? Quando o Serafis Bey estava preparando ele, ele estava de olho fechado, esperando para receber Serafis Bey, com a música Kadosh. Ele botou a música para meditar, que ele estava sentado, ele estava de olho fechado e ele ficou assim. Sabe por que ele estava assim? Serafis Bey estava mostrando para ele todo o universo passando assim, ó, planetas, galáxias e tudo mais. Mostrando para ele o quanto o planeta Terra é pequeno. Isso acontece toda hora com ele, só que ele não fala. Porque não vai ser entendido, nem acreditado. Fala. E colocou umas lembrancinhas nele aqui. Que teve uma hora que ele se esticou. Não se estufou, não. Ele se esticou. Percebeu? Uma lembrança de 500 mil anos atrás. De Nibiru. De quem é? Uma pequena lembrança. Porque era alto. Será que virão mais lembranças? Olha, gente. Vamos falar um pouco dos Anunnakis. Vocês sabem que o ser humano da Terra foi criado por eles. Eles são os pais do humano da Terra. Criaremos a nossa imagem e semelhança. Foram eles, tá? Não foi Deus, não. Porque Deus não tem a imagem de um homem. Nem Jesus tem a imagem de um homem. Ele não é um homem. Ele é um espírito. Foram os Anunnakis que fizeram toda a manipulação genética para o homem ir evoluindo até chegar aonde está. Só que tem uma coisa. Lá em Nibiru, isso não é um costume só de Nibiru, é um costume de vários outros planetas no universo. Sabe qual é um costume de Nibiru? A poligamia. Só que a poligamia lá não é eu tenho duas namoradinhas e tudo. Não. É o irmão pegando a irmã pegando o irmão pegando as duas irmãs pegando um irmão, o filho pega a mãe, o pai pega a filha, pega a vizinha, o primo com a prima com o primo, todo mundo se pegando. É uma confusão danada. Isso é normal lá. É costume. Eles vieram para cá. Espera aí. Eles vieram para cá. Se eles vieram para cá e começa toda a manipulação genética, os seres humanos vão evoluindo aqui, eles vão ensinar as coisas para o humano daqui, não vai? Vocês acham que eles vão ensinar só a ciência, astrologia, filosofia? Não, gente. Os costumes deles também. Por que que o planeta Terra é um planeta poligâmico? Porque aqui é um planeta poligâmico, tá? Quem é fiel, quem tem só um parceiro, é beato. Tá morto. É um coitado, coitado. É um otário, né? Não tem vida. É um homem triste. Só tem uma mulher. Ou uma mulher triste, só tem um homem. Então, esses costumes que vocês aqui têm vêm de Nibiru. Vêm de Nibiru. Só que não é só isso. Quando o Enki veio para cá, Enlil também veio. Lá em Nibiru, tinha muita disputa de poder, ganância, guerra. Aqui tem o quê? Disputa de poder, ganância, guerra. Isso tudo vem de Nibiru, gente. É de Nibiru. O planeta Terra não foi feito para ser desse jeito. Foram os Anunnakis que fizeram isso aqui ficar desse jeito. E eram espíritos extremamente evoluídos. Extremamente evoluído. Mas você vai dizer, não, se ele é poligâmico, ele não é evoluído. Gente, era costume do planeta deles. Lá era normal. Aqui é normal comer uma vaca. Vai comer uma vaca lá em Sirius. Você assassinou a vaca, ou assassinou o irmão. Precisa nem ir muito longe. Tem país aqui que a vaca é sagrada, não pode comer de jeito nenhum. É costume, é cultura. É cultura. Aí falam assim, o Pedro tinha um monte de namorada. Se ele fosse evoluído realmente, se fosse isso tudo que eles estão dizendo, ele não teria um monte de namorada. Ele veio da onde? Nibiru. Só que agora tem que entrar no eixo, né? De 500 mil anos para cá já brincou bastante, né? Bota brincou nisso, né? Brincou bastante. Entendeu? Só que a política do Cristo, na política do Cristo, não tem poligamia. Só que a política do Cristo não é do Cristo, ela é de Deus. Mas espera aí, Deus criou esses planetas com a poligamia? Não foi Deus que criou a poligamia, foi o homem. Foram eles que criaram o costume deles. Não foi Deus. Foram eles. Eles que fizeram a cultura deles. Não quer dizer que seja de Deus. Lembra? São criados simples e ignorantes? Eles que vão criando a cultura deles. Aqui, não escolhem matar? Não escolhem assassinar? Roubar? Destruir? Esquartejar? Ser fofoqueiro? Deus é isso? Foram vocês que criaram isso. Foram um homem. Assim como em outros planetas criaram a poligamia. Não quer dizer que é a vontade de Deus. Gente, vamos expandir a consciência. Vamos pensar como é que as coisas funcionam, gente. Vamos pensar como é que funciona o universo. Tem gente que fala assim, ó. Tem gente que fala assim. Médiuns não prestam. Chico Xavier e Bezerra de Menezes destruíram o planeta lá, Capela. Lá em Capela. Gente, Eles fizeram isso há milênios e milênios e milênios, muitos milênios atrás. Desde o momento que eles fizeram isso para cá, eles tiveram inúmeras, inúmeras, inúmeras encarnações. Ou seja, eles evoluíram. Aquilo já não existe mais há muito tempo. Olha o que que fazem. Julgam o cara por uma coisa que aconteceu há 30 mil, 40 mil, 50 mil anos atrás. Quer dizer, o cara continua sendo julgado pelo que ele fez há 30 mil, 40 mil, 50 mil anos atrás. O cara de lá para cá evoluiu e só fez o bem. Como é que vai falar que o cara não presta de uma coisa que foi feita há 30, 40, 50 mil anos atrás, que de lá para cá ele já evoluiu, já cresceu, já quitou aquilo tudo e ainda conseguiu mais créditos? Tá vendo como é que o ser humano é? Então vamos fazer o seguinte, Jesus Cristo já foi simples e ignorante, ele foi criado simples e ignorante. Lá no início da caminhada dele, que ele já habitou planetas de provas e expiações, planetas primitivos, ele não tem privilégio não. E ele errou pra caramba, cometeu assassinato, foi fofoqueiro, já teve um monte de mulher, quando habitava planetas. Ah, vamos dizer assim, há 5 bilhões de anos atrás, Jesus fez tudo isso. Então vocês vão dizer que Jesus não presta porque há 5 bilhões de anos atrás ele matou, esquartejou, foi pegador e mulherengo e um monte de coisa? Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vamos ser diferentes! Vocês já estão sendo assim já? O ser humano daqui já está sendo assim? Há muito tempo. Só olham o lado negativo e julgam o cara pelo aquilo. O negócio foi há 5 milhões de anos atrás. O que tá? Não, é aquilo ali. Ó. Foi há 5 milhões de anos atrás. Foi há 50 mil anos atrás. Está ali. Paulo de Tarso matava cristãos. Só que, de repente, ele aceitou o Cristo. E começou a servir o Cristo. Se arrependeu de ter matado os cristãos e se uniu aos cristãos e só fez o bem. Lá pelos seus 30 anos de idade até desencarnar. Vamos supor que ele esteja servindo o Cristo já há 20 anos, desde o momento que ele se converteu ao Cristo, vamos dizer assim. Já tem 20 anos que ele se consertou. E só fazendo o bem. Vai dizer que ele não presta só por causa daquilo que ele fez há 20 anos atrás? E matou os cristãos? Vai ficar julgando o cara? Gente, se Paulo de Tarso reencarna agora e vem como médium e avisam para todo mundo que ele foi Paulo de Tarso, vai dizer que ele não presta porque ele matou cristãos? Ele já melhorou naquela encarnação? Então vamos pensar diferente e vamos entender como é que o universo funciona, tá? Tem gente que mora em outro planeta, que lá no outro planeta é normal o olho por olho, dente por dente. Vamos supor que o espírito que está lá nesse outro planeta já está nesse planeta encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando há 100 mil anos. Então os costumes já estão bem entranhados nele, né? Aí vamos supor, e lá é normal, olho por olho, dente por dente. Aí tá, 100 mil anos lá. Aí chegam para ele e falam assim, ó, você vai encarnar lá na Terra. Tá, vem para a Terra. Encarna num corpo denso, esquece tudo. Mas o espírito está ali. Mesmo esquecendo tudo, gente, ele vai continuar no olho por olho, dente por dente. Acredita no que eu estou dizendo, hein? Ele vai começar a fazer um monte de coisa aqui no olho por olho, dente por dente. Mas não é olho por olho, dente por dente fraquinho, não. É bem do fortão mesmo. Ele vai chegar e vai arrancar a cabeça fora, hein? Aí Deus vai programar para que ele venha num lugar onde tenha pessoas que vão ensinar para ele. Filhinho, não é assim. E ele ir mudando. E pode ser que demore várias encarnações para ele mudar, mesmo as pessoas ensinando. Ele está na primeira encarnação, ele traz 100 mil anos desse costume. Você acha que vai sair em uma encarnação? Vai precisar de 10, 20, 30, dependendo da força de vontade dele de querer mudar. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus sabe que vai ser assim. Que vai demorar 30, 40, 50 encarnações para ele tirar esse costume do espírito dele. E aí o cara vem e julga um cara. Porque não entende como é que funciona o universo. Não entende. Tem planeta que é normal ser bissexual. É normal. É costume ser bissexual. É costume ser homossexual. Tem planeta que é costume, isso é normal lá. Aí tira um cara de lá e encarna aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai esquecer tudo. Mas está no espírito dele. Ele vai ser bissexual. Ele vai ser. Aí julgam o cara. Porque o cara é bissexual. Só que aqui tem 33 raças diferentes, todo mundo convivendo junto. Cada raça vem de cada planeta, 33 planetas. Cada planeta tem um costume, tem uma cultura. Por isso que aqui todo mundo é diferente. Por que o Cristo fez isso? Uniu todo mundo? Para aprender a conviver com as diferenças. Para aprender a conviver com as diferenças. Para se respeitar. Respeitar um outro. Não existe certo ou errado. Eu sou o certo e você o errado. Isso não existe. O certo são os ensinamentos de Deus. Isso é o certo. São os ensinamentos de Deus que Jesus trouxe. Isso é o certo. Segue o ensinamento dele. Mas sem fanatismo. Ou sem distorcer o que ele disse. É, porque até hoje não entenderam o que o cara disse, né? Até hoje. Chegar no reino do céu, você vai ter que nascer de novo. O que, que ele disse? Nascer de novo? Que isso? Aí fala uma outra coisa, aí os outros apóstolos, um olha para a cara do outro, o que ele disse? Eu não entendi nada. Fica calado aí, deixa para lá, hein? Ele vai falar mais, vamos lá ouvir. É. Imagina se ele falasse de planetas em nave, sendo que ele já conhecia tudo isso, ele já era quem ele era. Confederação planetária toda, ele já conhece todo mundo, já é popular lá. Imagina, hein, se ele falasse de nave, extraterrestre, descrevesse os extraterrestres, falasse das civilizações de vários planetas, falasse dos felinos, ó, tem um leãozão num planeta tal que ele é inteligente, e daí é amoroso e fraterno. Ia ser estraçalhado já criança. Né? Se ele fala isso. E o moleque era serelepe, gostava de correr, brincar, subir em árvore, adorava subir árvore. Subir árvore, brincar, correr. Não conseguiam segurar ele, não. Ficavam procurando. Cadê ele? Maria, José. Se enfiou no mato aí e tá brincando. Não acontecia nada com ele, nada. Queria correndo, brincando, ia Gabriel, ia Miguel, ia todo mundo atrás. Ele não via nada, mas estava todo mundo ali em volta, fazendo a proteção toda. É porque os negativos sabiam quem era, né? Que os negativos vai para querer, né? Então a proteção é 24 horas por dia. 24 horas por dia. Aí o molequinho abria uma boca de repente e ficava todo mundo assim: de onde ele tirou isso? Canalizava direto, criancinha. Cristo planetário, Miguel, direto. Direto, canalizava direto, todos eles. Ele estava num corpo físico denso. Ah, mas ele era Jesus. Não. Ele estava num corpo físico denso. A dificuldade é a mesma para todos. Está num corpo físico denso. Canalizava. Ah, Miguel pode canalizar com Caifás? Podia, mas Caifás ia ceder o que ele colocava na mente dele? Ele ia ceder? Ia nada, ele ia repelir. Ele ia falar, que isso aí? Não. Então, Miguel vai canalizar com Caifás ou com Herodes? Não, ele não vai ser ouvido. Vai botar na mente dele, vai vir um pensamento, ele vai falar, que isso? Não. Ele vai seguir outro tipo de pensamento. Pode botar quantos pensamentos for em Herodes, Caifás, que não vai seguir. Eles podiam canalizar com eles, Miguel, o Cristo planetário? Podia? Podia. Podia irradiar neles ali? Podia, mas eles não iam seguir. Por que seja que Jesus seguia? Ah, já estava nele, né? Aquilo tudo, né? Já estava nele. Então, é desse jeito que as coisas funcionam. José, pai de Jesus, não acreditava que ele era aquilo, não. Não acreditava. Não acreditava. Nem os irmãos. Não tinha sinais, não tinha prodígio. Demorou para começar a ter. E quando teve? Filho do Beuzebu. Beuzebu está curando através dele. Ele expulsava os demônios, falava assim, ué, são amiguinhos dele? Ele está expulsando os amiguinhos dele. São demônios, ele é um demônio também. É quando expulsava o demônio de alguém, que é modo de dizer que eram espíritos trevosos, que ele expulsava. Ah, isso aí é tudo uma trama, é trama entre eles. É trama, trama. É trama. Será que a história vai se repetir? Até agora, até esse momento, ela vem se repetindo. Os 5 anos que está aqui, ela está se repetindo toda. Não vai continuar repetindo? Não adianta. Quanto mais aprofundar, quanto mais coisa acontecer, mais atacado será. É claro que mais de pessoas vão amar. Claro, isso é normal. Mas junto com mais pessoas que vão amar, mais pessoas também que vão odiar virão. Vem! É planeta Terra. Planeta Terra é um dos mais atrasados desta galáxia. Aqui reina o mal ainda. Está todo mundo aí dizendo a luz venceu? Ai, transição planetária, a luz venceu. Venceu nada. Venceu nada. Até agora as trevas estão vencendo. Vencendo, o que eu estou dizendo, é modo de dizer. Porque a luz sempre vencerá. E está melhorando, mesmo parecendo que não está. Porque vocês estão se ligando na mídia, no repórter. O repórter manipula a mente de vocês para vocês ficarem em depressão, com medo, síndrome do pânico. Eles só mostram o que é ruim, porque o que é ruim é o que dá ibope, dá visualização, dá audiência. Manda eles começar só a colocar coisa boa, só amor. Não vai ter audiência. Então, por que que gostam só do que é ruim? Porque são ruins. Porque são ruins. Até aqueles que dizem que são bons. Gosta de ver o mal, gosta de ver o outro sendo, tomando tiro, sendo estraçalhado, gosta de ver um caça passando, tacando um míssil no outro. É isso que o humano daqui gosta de ver. Aí quando está vendo, fala, nossa, que maldade, que atrocidade, mas está adorando ver. Está adorando. Bota lá no repórter, ama o teu próximo como a ti mesmo, começa a evangelizar todo mundo. Não vejo mais. É, bota um filme de guerra aí. Né? É. Bota aí o resgate do soldado Ryan aí, que eu quero ver o sangue esguichando do cara, quero ver o cara partido no meio, quero ver os caras descendo daqueles comboios de ferro no mar e os de cima já estraçalhando, metralhando, todo mundo caindo. Eu quero ver isso. Essa é a humanidade daqui, a humanidade guerreira que gosta de ver sangue. É isso aqui. Isso aqui é assim. Então, o que parece estar ruim, não está ruim. Anda pelas ruas. Tem muita coisa ruim? Tem. Vocês vão encontrar muita coisa ruim. Mas olha direito. Tem muita gente que está melhorando, que está evoluindo. Tem muita gente que está mais amorosa, mais compreensiva, mais tolerante, está mudando. Presta atenção no dia a dia. Reportagem é bom para se informar. A gente não está dizendo que não tem que ver o repórter, mas vocês têm que filtrar o que está sendo visto. Vocês têm que olhar com discernimento. Vocês têm que ver o repórter em conexão com Deus. Porque senão vocês vão ser destruídos. Vocês vão entrar em depressão e vai entrar em síndrome do pânico. Vê o repórter em conexão com o Pai. Que vocês vão se informar e, ao mesmo tempo, todo aquele lixo que estão tentando botar dentro de vocês, vocês não vão pegar. Vocês vão repelir. Vocês vão até identificar. Ih, ela está tentando me botar em depressão. Ela. Ih, está tentando me botar a síndrome do pânico. Não vai pegar, porque você já está com discernimento. Vê o repórter pegando a informação que tem que pegar e o que estão tentando botar em vocês, você diz, opa, não. Se não consegue isso, é melhor adquirir informação de outro jeito. Ou então, vai ficar sem informação. Depende de cada um, né? Depende de cada um. Se a gente fala de um mundo fraterno, um mundo ditoso, o que que dizem? Conto de fadas, isso não existe. Porque o cara só tem a visão de 13 mil quilômetros de diâmetro. Só vê o que tem aqui dentro. Ele não consegue ver o que tem fora. Ele não consegue ver o que tem aqui fora. Sabe que o Pedro já ouviu muito da mãe dele? Coloca os teus pés no chão. Para de ser assim. Você vai sofrer, hein? Você ser desse jeito, hein? Já ouviu isso? Aqui é tiro, porrada e bomba. Ou você se enquadra no tiro, porrada e bomba, ou você vai ser estraçalhado. Há 2000 anos atrás, o outro que veio aqui, o representante, ele se enquadrou no tiro, porrada e bomba ou não se enquadrou? Ele não se enquadrou no tiro, porrada e bomba, foi estraçalhado. E se ele tivesse se enquadrado? Porque ele podia, tá? Deus não ia impedir, não. Ele podia fazer. Pensa e cai. Pensa, dizimado. Pensa, desintegrado. Só cheio de pó no chão. Pensa, tira o esqueleto todo da carne. É, ele tem esse conhecimento. Só pensar assim, ó. Ele arranca toda a tua caveira, todo o teu esqueleto da carne e cai uma massa de carne no chão, assim, ó, e o teu esqueleto aqui. Ele tem esse conhecimento. Ele tem. Magia. Força mental. Disciplina mental, conhecimento. Jesus foi o maior alquimista que nós tivemos aqui, foi o maior mago de todos e o maior psicólogo de todos. Se ele fizesse isso, se ele vai lá na frente do Herodes, na frente do Caifás, eu quero ver se você é poderoso mesmo. Ah, quer ver? Olha para o teu soldado ali. Ele ia fazer com o soldado. Olha para o teu soldado ali. Tira a caveira assim, eles vendo a caveira saindo assim, sangue para tudo quanto é lado, cai uma massa de carne no chão. Ah, é mentira, você inventou. Então olha o outro soldado, faz a mesma coisa. Ah, continua sendo mentira, outro soldado. Aí eu falo, agora eu vou fazer com você, pro Herodes. Me dá agora a coroa. Senão eu vou fazer com você agora. O Herodes ia se ajoelhar ali no chão, na frente de todo mundo, e entregar a coroa. Ele podia fazer isso. Ele fez? Não. Ele podia fazer tudo isso. Ele podia fazer tudo isso. Ainda bem que ele está bem trancado, né? Mas ele não ia fazer, não. Mas está trancado. Está trancado. Porque ainda não está no nível do Cristo e, de repente, sentiu uma raivinha sem querer e sentiu a raiva, já era, foi, puf. Então tem que trancar. A dona Sônia, uma vez, sentiu uma raivinha do Pedro, lembra? Lembra? Você sentiu aquela raivinha do Pedro? Você viu como é que ele ficou? Aí os espíritos vieram no Pedro, explicou para ela o que, que aconteceu. Ih, foi um chororô, chorou. Ah, eu não quero fazer mal a ninguém. Eu não sou assim. Se arrependeu. Fez magia. Sentiu raiva. Não foi a intenção dela, porque ela não é assim, ela é um bom espírito, ela é amorosa, ela nunca faria isso. Mas sentiu, gente, sentiu. Mesmo sem querer fazer, sentiu, fez. Fez. É assim, por isso tem que tomar cuidado com o que sente. Quanto mais evoluído você é, quanto mais conhecimento você tem, mais evolução, mais ligação com Deus, você pode usar esse poder para fazer um mal também, sabia disso? Pode. A ligação dela não é, com Deus não é grande? Ela não é um espírito antigo? Muito evoluído? Todo o conhecimento está aí dentro. Toda a força mental, toda a disciplina mental. Teve um descontrolezinho, foi. Mas isso é levado em consideração? Claro que é levado em consideração, gente. Ela não é perfeita. Isso é levado em consideração. E todo o bem que ela fez, que é muito maior do que isso, isso se torna pequenininho. Chegou na hora ali que ela fez, sem querer, contra a vontade dela, acabou fazendo. Ela tem todo um aparato, deixaram ir só uma cota pequenininha para ele, não absorveu tudo, seguraram, né? Tem todo um... deixaram porque tinha um propósito, um pouquinho porque tinha um propósito, para ensinar, para ver como é que as coisas funcionam, para evoluir mais ainda. É assim que funciona. É assim que funciona. Essa magia, tanto para o bem quanto para o mal, ela é feita toda hora. Como eu disse, toda hora, todo momento, a todo instante, toda hora. Aí como é que é a atmosfera psíquica do planeta? Se vocês abrirem a visão espiritual de vocês, para vocês verem a atmosfera psíquica, vai ser complicado, hein? Porque os extraterrestres que estão aqui na órbita, eles vê uma massa negra, escura, em volta do planeta, assim, ó. Eles veem tudo. Tudo. Fora as camadas de umbral, né? Que tem. Da crosta até uma certa altura. A camada de umbral e todos os espíritos que estão lá, né? E todos os espíritos que estão lá. Né? Porque escolheram estar lá. Porque são aquilo ali. É isso. Mas vamos finalizar por aqui, porque já o Pedro sentiu. Já estavam falando para mim, tá bom, chega, sai. Né? Só que a gente fica insistindo, né? Até eles falarem um pouco mais grosso, né? Aí a gente sai. Né? É, falaram um pouquinho mais grosso agora, vamos ter que sair. É. Então tá bom, fiquem com Deus.